enchentes, auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas, dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, único tesouro que possuis. Faz alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás talvez algumas fibras de menos. Darás, porém, calçado a um que anda descalço. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paulo. Então, agora, meus irmãos, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Cosme, que fará o estudo da noite de hoje do capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paulo. Que a paz e a luz do nosso Senhor, amado Mestre Jesus, prevaleça em nossos corações. Que assim seja. Muito boa noite, minhas irmãs. Muito boa noite, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros de aula espírita. É sempre muita alegria, muita satisfação que mais uma vez empunhamos esse microfone na nossa congregação espírita Francisco de Paula. Nos dá muita alegria, muita satisfação, porque nos faz estudar, nos faz nos preparar para o trabalho que nós viemos aqui colocar para os irmãos. Com certeza, todos nós que chegamos aqui viemos à procura de algo, e algo especial nessa casa. Espero que todos os irmãos que estejam chegando aqui pela primeira vez, que vocês consigam encontrar aquilo que nós que viemos um pouquinho antes, já nos encontramos aqui nessa congregação. Essa casa tão abençoada, tão maravilhosa, e que com esses benfeitores do plano espiritual superior nos recebe a todos com seus braços abertos. E mais um ano que se inicia. E nada melhor para essa sessão de quinta-feira nós iniciarmos com o estudo do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós é uma grande alegria isso. Para os irmãos, antes de nós efetivamente iniciarmos o estudo, a gente gostaria aqui de fazer um convite a todos os irmãos para que aqueles que têm oportunidade de ficar em casa aos domingos, virem a nossa congregação, que nós temos uma sessão dominical ali também. Aqueles que às vezes terem visto seus compromissos pessoais, profissionais, particulares e que deseja estudar a doutrina espírita, aos domingos nós temos uma sessão que começa às 15h30 e termina às 17h. É uma sessão de estudo, uma sessão para quem deseja estudar a doutrina espírita. Tanto que para cada domingo nós temos um tema específico. No primeiro domingo nós estudamos o Evangelho de Jesus, no segundo domingo nós estudamos o tema mediunidade, no terceiro domingo nós estudamos uma obra da codificação, um complementar à codificação. E no quarto domingo nós fazemos um colóquio. Dois ou mais irmãos do movimento espírita debatem um tema previamente estabelecido e com a participação dos irmãos que estão na assistência, porque podem fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, fazer seus questionamentos, para que esses companheiros possam responder. Eventualmente, quando nós temos o quinto domingo do ano, duas ou três vezes no máximo, nós estudamos até 2015 a arte espírita. Esse ano nós modificamos. Nós vamos trabalhar os vultos do Espiritismo. Aqueles irmãos que já trabalharam tanto lá atrás, na doutrina espírita, e que hoje estão um pouco esquecidos. Então nós temos Quintino Bocaiúva, Pai Pamplona, Amélie Boudet. Nós temos vários irmãos desses que são espíritas, que trabalharam lá no passado para que nós hoje pudéssemos estar aqui. O conforto de dizer que somos espíritas e estamos estudando Espiritismo. Então, nós vamos fazer sempre uma homenagem a esses irmãos para que todos possamos aqueles que já conhecem, relembrá-los, e aqueles que não conhecem, saber que aquele companheiro foi um bravo lutador nas trincheiras do movimento espírita. Isso para nós é bastante gratificante. E para os irmãos também, com certeza. Vamos então ao nosso estudo, porque nós temos um tempo para terminar. Fatos e fenômenos espíritas acontecem há muito tempo. Tanto é que, se nós formos buscar nas civilizações mais antigas, nós vamos encontrar sempre um responsável por essas civilizações como aquele homem, aquela pessoa que fazia um intercâmbio entre o nosso mundo material e o mundo espiritual. Por quê? Sempre ficou latente no ser humano que ele é muito mais que simplesmente um corpo físico. Dentro do seu instinto, o homem sabe, desde os primórdios, que existe algo, alguém muito maior do que ele. E para cada uma desses grupos, dessas religiões, dessas civilizações, eles chamavam, tinha um nome específico. Para os índios, aqueles índios lá do passado, eram os xamãs. Lá na Grécia Antiga, nós tínhamos os oráculos. Os romanos se reuniam sempre com seus adivinhos para poder identificar se poderiam ou não, se teriam ou não sucesso naquelas suas conquistas. Para o povo judeu, o povo hebraico, essa pessoa se chamava profeta. Nesse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro da codificação, é o terceiro livro da codificação, tá, gente? Composto por 28 capítulos do nosso livro, é onde nós vamos encontrar, nesse capítulo 21, um aviso dos amigos espirituais e do nosso codificador da doutrina, Allan Kardec, a respeito dessas comunicações, dessas pessoas responsáveis por fazer esse intercâmbio. Ocorre que, com os livros antigos, os livros dos Vedas, o livro dos mortos, dos egípcios, nunca houve na civilização, na existência, na humanidade, um livro que nos trouxesse um padrão daquilo que efetivamente é possível fazer ou não, daquilo que compromete e aquilo que não compromete a quem trabalha a questão da mediunidade. Porque a mediunidade, ao contrário do que muitos pensam, ela está atrelada ao nosso organismo. Independente das nossas eleições religiosas, nossos desejos, se somos espíritas, se somos pentecostais, se somos católicos, se somos qualquer segmento religioso, vai haver um médium. Alguém com potencial orgânico para fazer esse intercâmbio. Com a publicação da doutrina espírita a partir do século XIX, ou seja, 18 de abril de 1857, o nosso querido mestre Leonês, Allan Kardec, ele recebe da espiritualidade e faz os seus apontamentos recebendo o nosso livro, o Livro dos Espíritos. Composto de 4 partes, esse livro, ele nos dá uma ideia geral a respeito de filosofia, de ciência e de religião. Porque a doutrina espírita não é só religião. É uma junção de religião, de ciência e filosofia. Na terceira parte, que fala sobre as leis morais desse livro, é onde nós vamos encontrar muitas informações a respeito desse tratamento e explodindo dentro um outro livro que foi publicado depois, que é o livro que nós nos atemos hoje, que é o Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, no livro dos Espíritos, dessas quatro partes, cada uma delas tem um livro complementar a esse estudo. Na primeira parte, que fala das causas primárias ou das primeiras causas, a gente atrela um livro chamado Gênesis, que é um livro publicado a partir de 1868. Na segunda parte, que fala sobre do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, nós temos um livro que é extremamente importante para o que a gente vai comentar hoje, que é o Livro dos Médiuns. É onde nós trabalhamos essas questões a respeito da mediunidade. E o livro que nós temos hoje, aqui, como o livro de nosso trabalho essa noite, o Evangelho Segundo o Espiritismo, ele está atrelado a essa terceira parte, que fala das leis morais. A quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata da parte das esperanças e consolações, nós temos um outro livro da codificação chamado Céu e Inferno. Então nós temos muito estudo para a gente desenvolver. E a doutrina espírita, quando nós estudamos, ela não é partilhada, segregada. Tudo está linkado, uma coisa com a outra. Tanto que nós podemos hoje trabalhar esse capítulo 21 do Evangelho Segundo o Espiritismo e atrelá-lo, vocês vão ver, ao Livro dos Médiuns. Porque é lá, através desta obra, que o médium vai ter segurança naquilo que ele faz. E a gente sabe que qualquer profissional, qualquer pessoa que começa a trabalhar e não sabe naquilo que está trabalhando, ele está num voo cego. Ou seja, a qualquer momento ele vai bater numa montanha. Então o médium seguro, o médium que precisa, que tem interesse em se aperfeiçoar na sua mediunidade, afinizá-la, vai ter que estudar o Livro dos Médiuns. Poxa, Cláudia, você está falando que o nosso tema de hoje é o Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas você já está comentando sobre o Livro dos Médiuns porque tem tudo a ver. Essa recomendação de haverá falsos cristos e falsos profetas é uma recomendação que está no Novo Testamento, está nos Evangelhos, está nos três Evangelhos, os três evangelistas, de Mateus, de Lucas e Marcos. É uma passagem que Jesus dá essa orientação para que todos nós tenhamos conhecimento daquilo que nós estamos lidando. E ele diz, Jesus, o seguinte, começando a introdução desse capítulo: uma árvore má não pode dar bons frutos, assim como uma árvore boa não vai dar maus frutos. Conhece uma verdadeira árvore, o que é o significado da árvore? Pelos seus frutos. Assim como nós. Nós somos aquilo que nós fazemos. Por mais que nós tentamos mascarar, por mais que nós tentamos mistificar as pessoas, nós não fugimos de nós mesmos. E sempre há alguém que está nos olhando, nos visualizando e tendo um entendimento daquilo que nós somos. Porque o Cosme, quando ele está na congregação espírita presente de Paulo, ele é de um jeito. Mas quando ele está no trabalho, quando ele está na família, quando ele está no grupo social, ele é de outro. Vai ter sempre alguém que vai estar nos olhando. Então essa orientação de Jesus, ela nos falava exatamente sobre isso. Para nós nos atermos e não acreditarmos em tudo aquilo que nos falam. Porque nem sempre é verdade. Quando a gente comenta falsos cristos e falsos profetas nesse capítulo, é importante que nós tenhamos o entendimento da conceituação do que é Cristo e do que é profeta. Cristo, segundo nos afirma o exegeta do Evangelho, nosso querido Carlos Torres Pastorino, aquele mesmo dos minutos de sabedoria que todos nós, alguém já folheou algum dia, ele nos fala exatamente sobre isso, que a palavra Cristo, ela tem um radical que é Cris, que significa ungir. E nós usamos o particípio dessa palavra, Cristos. Então, quando a gente, a partir desse momento, lê Jesus Cristo, não é sobrenome de Jesus. Cristo significa que ele é ungido. O Cristo de Deus. E alguns entendem ainda como o enviado, o Messias, que em hebraico tem o mesmo significado. E eu lembro quando eu era menor, pequeno, que a gente estava ainda nos bancos escolares, quando meu pai dizia assim: Jesus Cristo, poxa, eu queria ser dessa família do Cristo. E achava que era, na realidade, o sobrenome dele. Mas não é. Cristo é que ele é especial, ele é ungido. Aquele que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, que viria redimir aquele povo de tanto sofrimento, de tantos escravidões, que era o povo hebreu. Só que o Cristo, quando chega, como estamos colocando lá, na primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. É o que nos fala o capítulo 1 desta obra. Mas sim dar cumprimento a tudo aquilo que os profetas anunciaram. E quem são esses profetas? Antes de nós falarmos dos profetas, nós podemos identificar que profeta significa, na conceituação mais simples, médium. Há uma passagem nos evangelhos, no evangelho, porque o evangelho é um só. No evangelho, quando Jesus é preso, e que está nesse capítulo 21, e que fazem muitos maus tratos a ele, bofeteiam Cristo, chutam ele, e de uma certa forma colocam para que ele diga: você que é profeta, diz então agora quem te bateu, quem te desbofeteou. Eles faziam efetivamente uma confusão sobre predição, aquele que prediz as coisas, e o profeta. E na conceituação dos textos evangélicos, a questão do profeta era aquela pessoa que, independente de ter essa capacidade de estar dizendo quem fez e não fez, mas que tinha uma capacidade para falar sobre o futuro, predizer algumas coisas estando em estado de vigília ou não. E a partir do momento que nós temos a publicação da nossa codificação espírita, nós podemos entender, através desse tratado, o que eles queriam dizer efetivamente sobre a questão da mediunidade. Porque quando a gente começa a estudar sobre a questão dos frutos, a questão de quem diz ser profeta ou não, e que nós estamos trabalhando simplesmente a questão da mediunidade, e que Jesus já anunciava isso, é porque lá atrás já havia os mistificadores, aquelas pessoas que mentiam nas suas profecias, naquilo que estavam colocando para os leigos, aqueles que não tinham a capacidade mediúnica de prever qualquer coisa. Então, esta observação de Jesus, ela está mais viva do que nunca. Tanto é que, na nossa doutrina espírita, há uma frase, uma sentença que ela é fantástica. Ela diz o seguinte, essa sentença: fé inabalável, só a que pode encarar face a face a razão em todas as fases, em todas as épocas da humanidade. Para nós que abraçamos a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos ou o espiritismo, nós sabemos que nós temos uma fé que ela tem que ser raciocinada. Kardec foi considerado pelo um dos grandes estudiosos da época, que era seu amigo Camilo Flammarion, um astrônomo, o bom senso encarnado. Porque ele tinha sempre um pensamento muito equilibrado. Ele colocava sempre o bom senso e a razão para julgar qualquer fato. Tanto é que ele era escolhido pela espiritualidade, independente dele ter livre-arbítrio ou não, para decidir se aceitaria ou não a sua missão, aquilo que lhe colocava como verdade. Ele não entendia, ele não aceitava de primeira. Ah, porque foi o espírito de fulano que me disse. Ele não aceitava isso. A codificação é feita toda através de respostas em que ele distribui as mesmas perguntas para vários médiuns. E esses médiuns mandavam as respostas. Quando elas chegavam, se elas não batessem, ele não colocava na codificação. Ele não colocou. E é verdade isso que eu estou dizendo. Por quê? O Livro dos Espíritos, quando ele é publicado a 18 de abril de 1857, ele tem 501 questões. Só depois, em 1860, é que nós vamos ter, na sua segunda edição, as 1019 que nós encontramos hoje. Que a maioria dos nossos editores traduzem dessa forma. As 1019 questões. E nós temos que ir mais a fundo ainda, quando nós pegamos o Livro dos Médiuns, que tem um capítulo que fala o tempo inteiro sobre essa situação de nós sermos enganados. Por quê? Não só quem desenvolve a mediunidade, mas aquele principalmente que trabalha a mediunidade, ou seja, o médium, pode ser mistificado. E aí cabe um alerta para todos nós que trabalhamos aqui na Casa Espírita, em outros centros, nos trabalhos, para nós não sermos joguetes de espíritos obedeiros, espíritos inferiores, que estão do outro lado da comunicação, passando às vezes por nomes de pessoas equilibradas, de grandes nomes, dizendo: Jesus, o Cristo, Maria, Mãe de Jesus. Existe isso, sim. Lá no Livro dos Médiuns, num dos seus últimos capítulos, Kardec faz questão de colocar essas complicações para que os médiuns possam trabalhar e saber o que é verdade e o que não é. Ou seja, os verdadeiros caracteres das complicações corretas. O espírito de Erasto, que está na codificação e no Livro dos Médiuns, diz o seguinte, e é muito comum haver uns companheiros que embaralham a questão das quantidades. Por exemplo, essa sentença também é muito conhecida por nós, médiuns. Lá no Livro dos Médiuns é o seguinte, é preferível negar 10 verdades a aceitar uma mentira. Às vezes algumas pessoas dizem 100, 1000, mas Erasto fala 10. São 10 verdades, é preferível negar 10 verdades a aceitar uma única mentira. O que significa isso? Porque o mistificador não tem nenhum tipo de oportunidade dentro da codificação dentro do nosso trabalho mediúnico. Isso que é o mais importante. Porque para que a gente possa nos fazer obsediados por esses irmãos. E é muito comum o médium ser obsediado. Muito comum mesmo. Mais frequente do que a gente imagina. E dentro dos processos que a gente conhece de obsessão, há um tipo de obsessão. Kardec divide em 3 partes: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. O médium, a gente que estuda doutrina espírita, e os irmãos que já estudaram também sabem disso, ele é muito fácil para ser fascinado. O que que significa essa fascinação? O espírito se envolve no médium e diz que ele que é o maior, ele que é o melhor, tudo dele é magnífico. E a gente sabe muito bem, nós, humanos que somos, que a nossa vaidade é grande, né, gente? Então, quando ele começa a elogiar demais, médium, que dá valor à questão da vaidade, vai cair no abismo. Quantos trabalhadores, bons médicos iniciados, com potencialidades mediúnicas, fantásticas, foram caindo no abismo, por quê? Trabalho da fascinação desses espíritos. Porque eles não querem que esse nosso irmão, com potencialidade fantástica, o trabalho dele vá adiante. E ele começa a enredar. E isso está os livros que a gente pega. André Luiz, os livros do Divaldo, da nossa querida Joana, os livros do Chico, perfeito? Vários desses são heredados a cair no abismo, desses abismos. E é mais frequente do que nós imaginamos. E como é que nós podemos trabalhar isso? Segundo os benfeitores do mundo maior, nem tudo que nós recebemos como uma obra, uma psicografia, um livro, qualquer informação que nós recebemos, nós não podemos encarar aquilo como verdade. Nós temos que usar esse critério do bom senso e da razão. O que nós recebemos vai beneficiar a uma pessoa ou a muitas pessoas? As palavras que estão escritas ali, elas foram colocadas de modo para agregar ou para desagregar o que está sendo colocado? Tudo isso são questionamentos que nós temos que verificar. João, o evangelista, que tem, né, escreveu também cartas, que são as epístolas, na sua quarta epístola ele coloca lá: irmãos, não acreditai em todos os espíritos, mas verificai se eles vêm de Deus. O que João está querendo dizer com isso? João, lá atrás, para nós não concordarmos com qualquer informação que nos derem. Não é porque é Edivaldo, não é porque é qualquer outro companheiro que nos tenha passado, mas se aquilo agrega efetivamente para todos os irmãos que aqui se encontram. Por quê? Eu vou falar uma coisa aqui importante. Não existe médium perfeito. Todos nós que nascemos aqui, nesse mundo, nesse homem de próprias expiações, temos defeitos. E estamos aqui, a maioria de nós, em expiações, pouquíssimos em missões. Médium perfeito não existe. O que nós, o que os amigos espirituais dizem, que nós podemos colocar como bom médium. Bom médium. O bom médium é aquele que atrai os bons espíritos. E esses espíritos que nos chegam, eles vão se aproximar de nós de acordo com a nossa sintonia, com a nossa frequência. Então, se vocês estiverem pensando aí, pô, se não existe bom médium, será que Chico Xavier foi enganado? Foi. Será que Edivaldo já foi enganado? Foi. Emmanuel chega para Chico e diz o seguinte: Chico reclamando do seu amigo espiritual: poxa, mano, por que você deixou que ele fizesse isso comigo? Para você aprender que você não é perfeito. Para você diminuir essa sua vaidade. A sua vaidade é que te levou a chegar a essa situação. E era Chico Xavier. O homem com potencialidades mediúnicas infinitas. Então, se Chico Xavier tinha todo esse problema de ser enganado, imagine nós. Então, o vigiar e orar é constante para nós, os médicos. E para aqueles irmãos que recebem as comunicações, tome muito cuidado com os atavismos, ou seja, aquelas manias que muitos colocam dentro da doutrina. O que significa isso que eu estou dizendo? Nem toda obra mediúnica é uma boa obra, é isso que eu estou falando. Não é porque ela é recebida foi psicografia do Espírito. Ué, porque só porque foi psicografia do Espírito é boa? Não. Vamos identificar o que ela agrega naquilo que ela se propõe. E existem várias obras duvidosas. Porque hoje, o que se publica de livros, de histórias, direto, para nós, os médios, para vocês, companheiros que estão estudando a doutrina espírita, comecem a perceber aquilo que está ali nas comunicações. E aí nós vamos começar a fazer a separação do joio e do trigo, aquilo que interessa e aquilo que não interessa. Para todos nós que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, a mediunidade, ela é fantástica. Ela é para nós uma ferramenta de trabalho para impulsionar a nossa encarnação. Essa encarnação que nós recebemos, ela é um presente do Pai, do Criador. E todos nós vamos saber fazer a diferença, se nós soubermos bem aproveitá-la. Não vamos deixar para depois, não vamos deixar para amanhã, vamos começar desde já, trabalhando aquilo que nós temos. E cada um de nós tem uma potencialidade. Ainda que nós não tenhamos ainda descoberto qual seja essa nossa potencialidade. Nós somos vitoriosos porque aqui chegamos. Se aqui chegamos é porque temos méritos. E do outro lado, no plano espiritual superior, que a gente também tem essa mania de acreditar que só tem espírito inferior, né, gente? Mas também tem os bons amigos espirituais. Tem uma falange, uma plena, um conjunto de espíritos que torce amorosamente por cada um de nós. Cada um de vocês que chegaram aqui, nós também, nessa casa, eles fizeram isso. Para que um amigo, um vizinho, um parente, alguém dissesse, tem ali na congregação espírita, vocês de volta, um centro, e que vai fazendo assim muito bem. E quantas vezes nós fechamos de lado? Amanhã eu vou, depois, amanhã, mês que vem, ano que vem, 2016 iniciou. Fizeram isso para que nós chegássemos aqui e estivéssemos aqui juntos. O acaso não existe para nós que estamos no tempo espírita. Se nós chegamos aqui, é porque existe um propósito. Amanhã, quem estará empunhando esse microfone é cada um de vocês, qualquer um que se propõe estudar seriamente a doutrina espírita. Mas tem que estudar. Por quê? Nós sabemos que é sentença do Evangelho diz o seguinte: muito será cobrado a quem muito foi dado. E nós estamos recebendo muito. Então, o nosso julgamento começa nas nossas próprias consciências, vai ser diferente daquele companheiro que desconhece essa doutrina tão consoladora, essa doutrina tão esclarecedora que nós já conhecemos. E não tem aqui a doutrina o objetivo de atrasar ninguém. Jesus nos afirmou: eu não perderei uma só de minhas ovelhas. E o nosso mundo, graças a Deus, está mudando. Para todos nós que já adentramos essa casa, que estamos iniciando um novo período de nossas vidas, é a oportunidade para nós nos modificarmos. O processo, ele é lento, paulatino, ele é devagar, mas é um processo que tem que ser iniciado. Vamos cair, vamos tropeçar, mas vamos levantar. Vamos seguir adiante, porque o nosso processo de transformação, a nossa reencarnação nos foi dada para que nós possamos nos melhorar. Ninguém vem a esse mundo para adquirir bens terrenos. É a sentença de Jesus que diz: não atesoureis os tesouros da terra, onde as traças corroem, os ladrões roubam e os vermes, eles acabam com esses tesouros. Mas buscai primeiro o tesouro do reino dos céus. Que tesouro é esse do reino dos céus? São os nossos valores de virtude, de cultura, os nossos valores que nós vamos ganhar e que ninguém vai tirar da gente. A nossa paciência, a nossa benevolência, a nossa caridade, isso ninguém tira. Não há país quebrado que vai tirar isso de nós. Porque se nós adquirirmos essas virtudes, elas serão só nossas. Para nós, os médios, fica aqui o alerta para que nós possamos trabalhar muito a questão da nossa humildade. Ninguém sabe mais do que o outro. Todos nós estamos juntos, crescendo, irmanados no mesmo propósito. E a partir do momento que nós nos fizermos de verdadeiros feixes de vara, onde nós seremos mais fortes, nós estaremos trabalhando com maior consequência e tranquilidade esse nosso processo de engrandecimento espiritual. Para nós, meus irmãos, fica aqui a mensagem, a oportunidade que nós recebemos. Não vamos deixar de escapar essa oportunidade. Ainda que não seja hoje, pode ser amanhã, mas o mais importante é que nós abramos os nossos olhos, abramos as nossas consciências e deixamos que essa espiritualidade possa colocar dentro dos nossos corações e nossas mentes aquilo que nós, no plano espiritual, fizemos um acordo de nos melhorarmos infinitamente. Jesus nos abençoe. Obrigada. Vamos passar agora a leitura da psicografia.